O que vem, vai, vai. Jeitinho, bem canarinho, brasileirinho, fácil caminho. Na infância era o gênio da escola, primeiro da classe em matéria de cola. Mostrava seu talento até na hora do recreio, na merenda o seu prato era o mais cheio. A rotina sempre foi levar vantagem, passava a perna preocupado com a imagem. Vai se arrepender, pois um dia a casa cai. É por isso que eu digo que vem fácil, fácil vai. O que vem, o que vem, vem, vai, vai. O que vem, o que vem, o que vem, vai, vai. O que vem, o que vem, o que vem, vai, vai. O que vem, o que vem, o que vem, vai, vai. Sangue bom não tem treta em todo lado. Não, não chaveca a mulher do aliado. Gerson cresceu sem saber do ditado. Patifaria era o seu predicado. No mundo dos espertos ele era rei. Pouco a pouco pros alunos ensinou a sua lei. Metia a mala com todos a seus pés. Queria jogar com a camisa 10. Fugia do campo e ganhava medalha. A sinceridade era fogo de palha. Pra partida quem dava as cartas era ele. Escondendo sobre a manga o truque sempre teve. Sua honestidade foi parar na UTI. Conheço o final, esse filme eu já vi. Vai se arrepender, pois um dia a casa cai. É por isso que eu digo que vem fácil, fácil vai. O que vem, o que vem, o que vem, vai, vai. O que vem, o que vem, o que vem, vai, vai. O que vem, o que vem, o que vem, vai, vai. A lei de Gerson se espalhou, pois a lei da gravidade ele sempre ignorou. Tudo que sobe pra ele nunca cai, não percebeu que o que vem vai. Se tornou o suprassumo da falta de vergonha, Maquiavel, bicho de peçonha. Realmente está de parabéns, um mapa de seguidores. Hoje ele tem, mas ainda não provaram do veneno. E quando provarem, não será nada menos ouro. Afundará e ninguém vai navegar. O sonho de menino pesadelo será. Quem faz aliança com a vida mansa, no fio da rabiola fica sem levar herança. Vai se arrepender, pois um dia a casa cai. É por isso que eu digo que vem fácil, fácil vai. O que vem, o que vem, o que vem, vai, vai.